Você ligou para a pessoa certa, para o lugar certo, mas na hora errada, tá ouvindo? Ai. Mas não tem problema, não. Se você tiver em dia com a quitação do seu carnê, você tem direito de deixar o seu recado. Mas você só pode deixar o seu recado após o sinal. Após o sorriso e após o sinal. Ai. Ai, ai.